Torre Salvador Azul 4033, ponto espera, para decolar. Gente, mantém o ponto de espera, Azul 4033. Mantém o ponto de espera, 4033. F5728, livre pouso na 10, o vento 130 graus com 109. Autorizado, pouso na 10, F5728. Victor Mike Quebec, decola de 28, controle agora 1935, bom voo. 10035, grava, até logo. Salvador, Victor Mike Quebec. Victor Mike Quebec, boa tarde, contato no radar, mantenha as condições visuais, 1 mil pés, corredor a chefe. Autoriza a da presente, voa direto Cairo, 2500 de preferência, caso negativo, prosseguirá 1000 pés. Autorizado, Cairo 2500, Vitor Mike Quebec. Quebec. Autorizado, alinhar e manter, cabeceira no zero. Azul 4033. Olha, Salvador, muito boa tarde. O Edman, 721, a gente está aparecendo para 150, não sei se você perdeu contato com o centro receber. É 721, boa tarde, acione a identificação, desça a 2000 pés, via chegada à mar, ajuste MI-14. 2000, via MI-14, tem a 721. Bom, Salvador, F5728, boa tarde, ligou na sua escuta. F5728, Alfa Juliette 05. Alfa Juliette 05, Alfa Juliette 05. 4033, livre decolagem da 10, vento 140 graus, 129. Autorizada a decolar, pistão no zero, azul 4033. Salvador, boa tarde, é o Papapapá, Índia, Tango, Yankee, cliente da Quebec, 070 para Aracaju. Papapá, Índia, Tango, Yankee, autorizado a Aracaju, 070 direto, decola pitão 10, primeira curva, corrigindo 17, primeira curva esquerda na saída Conde, o controle 11935, transponder 5021. Autorizado é o Bravo Alfa Romeo, decola da 197, curva à esquerda, saída Conde, 1935, 5021. Índia Tango Yankee. Índia Tango Yankee, né, de Star, qual é o problema? Estamos com dois a bordo, autonomia de 5 horas, alterna Maceió. Gente, Índia Tango Yankee, estacionamento de táxi, que chama Torre 18862. Gente, 1 1 8 6 2 1 grato, bom dia. Bom dia. Dá na decolagem, sobe 160, saída Coral. Sim, saída Coral, abreviou a curva antes das 3 milhas, aqui 2.5 milhas devido à formação, o azul 4033, segue o perfil, saída Coral. Direto Coral, 4033. Coral, direto, 4033. Tomás Quebec vai efetuar a pequena desvio à direita para evitar formações. Gente, após direto Cairo. Estacionamento, chama pronto para o táxi, o Índia, Tango Yankee. Controle de Salvador, boa tarde, está 3566, informação Quebec. 3566, boa tarde, acione identificação, desce ao 0620, vigilância, chegada à maré. Maré, identificou 060. Controle de Salvador, boa tarde, está 3216, informação em Quebec. 32, eu nomeio, boa tarde, acione identificação, desce ao 050, vigilância, chegada à maré. Chegada à maré, 050, desce, são 32, eu nomeio. Salvador Azul 4033, vai... curvar esquerda para 205, devido formações por 50 milhas. Azul 4033, boa tarde. Está autorizado desvio após direto Coral. Ciente, após desvios Coral 4033. Controle está 3566 após para Bog. Vai manter para 85 por 40, 60 minutos. Após direto, ITAP, 3566. Sim, Matinho. Vai curvar a esquerda aí, procura de TAP para evitar a formação aqui à direita, tá? 3566. Ciente. 32, eu nomeio pro Ed TAP. 32, eu nomeio, vou ITAP. Web 6721, o senhor está reautorizado até 4 mil pés, ok? Sem restrições em TAP, até 4 mil, 1014 ajustes. 4614, bem atrás das zonas. pouco para o táxi, autonomia de 5 horas, 6 a bordo, alterna Maceió. Autorizado, reporta para ingresso, pistão no 7, o Índia Tango Yankee. Índia Tango Yankee. Solo M741 no portão 2, pronto para funcionamento. 74102, está autorizado, chama táxi. Vai chamar o táxi, 741. 6721, não é autorizado a 2000 pés. Autorizado a final do ILS XP para pista 10, reporte localizador. Autorizado, descendo para 2000, autorizado ILS, reporte estabilizado, 6721. Autorizado ingresso, reporte alinhado e pronto, cabeceira 17, agilizando quanto possível, Índia também aqui. Solo, passarelo 2230. Prossiga. Tá, Quebec, para a Vitória da Conquista. Vitória 2230, Vitória da Conquista, autorizado, 200. Direto, decola da 10, primeira curva à direita, saída Arbor, após direto. Controle 11935, transponder 5042. Vitória da Conquista, nível 200. Soprado 10, controle direita, Arbor, após DCC, 11935, controle 5042, transponder 2230. 2230, está correto, chama para puxa essa nave. Chamará. Descida 150, respeito, está com a Quebec. 941, boa tarde, acione identificação, desça 050, vigilância e chegada à maré, após desvio de formação na proa de ITAP. Identificou, desça 050, proa, voando ITAP, no 941, após desvio. Elevador azul 4033. 4033, chame centro Recife em 1251, secundário 1325, bom voo. Centro Recife, 251-3325, azul 4035. São 3216, desce a 2000 pés, proa de Duna, autorizada final do ILS-XP para a pista 10. Ajuste 1014, reporte estabilizado. 0-4 para 2. Controle Salvador, Victor Mike Quebec, visual com voo de São Paulo, para descida. Já tem informação na próxima posição, estática, formação bem grande aqui. Muito graças pela informação, Victor Mike Quebec, da livre descida no tráfego de conhecimento e controle na região, frequência livre para coordenação, bom pouso até o regresso. Tá, graças. 18-6, 5-4-8-6. Solicito que não prolongue muito a proa para iniciar a curva esquerda na Conde e chama o controle 1935, que é um bom voo. 1935, graças, bota lá. Ah, 3000 pés, via Mari, o ajuste é 1014. 3000, Mari, 1014, tá? 3566. Controle, Salvador, papá, papá, Índia Tango Yankee. Confirme para o controle? É o papá, papá, Índia Tango Yankee. Índia Tango Yankee, prossiga. Decolado na saída Conde. 131 a bordo, 4 horas, Conde. 131, 4 horas, Conde. Sim, saque direita, Índia Alfa, pode ser no 012, no 86, ótimo, esse no 01. Índia Alfa, 186, no 0, 6741. É, no 04, confirmado. No 04, ajustado. 5, Charlie Alfa Tango, livre cruzamento da Bahia, reposta vertical do farol da Barra. 500 pés até, após o farol da Barra, ok, Charlie Alfa Tango? Controle Salvador, azul 4076. 4076, boa tarde, a sua identificação, desça ao 06, 12 a 0. De lança, chegada amarela. 060 na Prodimari, 4076. Web 6721, informo chuva leve sobre o campo da metade da pista até a cabeceira 28 para o final. Tem livre pouso, vento 150 graus, 12 nós. Tende autorizado o pouso, Web 6721 visual para chuva. 076, velocidade também. 7. Gente, mantém o ponto de espera, Web 6741. Mantém 6741. India Tango Yankee, seu transponder 5021, acione 5021. 5021, Yankee. Suba nível 070 na proa de Conde, India Tango Yankee, reporte de velado. 070 Conde, reporte lá. Tá curvando por 15 graus à esquerda para 070. Controle Salvador, boa tarde, Gol 924, informação Quebec. 924, boa tarde, acione identificação, desça 070. De lance, chegada maré. Ficou 070, maré, Gol 924, você está mandando chamar 198, né? Ok, vou falar com eles, muito grato. Você quer que viu a esquerda aqui de Status? De Duna, tá, 3. 566, retorna já. Quando livre do desvio, desce 2000 na proa de Duna, autorizado final do ILS, 3566. Após desvio, Duna 2000. Após desvios na proa de Duna, descendo a 3000 pés, 1941. Ajuste 1014. Então, 3216, estabilizando o IDS. 3216, complete com a torre. 1186, bom pouso. 186, obrigado. O Jet 6721 no solo aos 45. Libera a próxima direita na Fox e chama o solo 121, décima 9. Direita na Fox, 219, obrigado. 721. Então, em Salvador, bom dia. Então, 3216, a 12 milhas de Serra, baixar travado. Gente, tá 3216, boa tarde, continua a aproximação, aguardando informação de pista livre. Boa tarde, aguarda pista livre, 3216. Salvador, muito boa tarde, é o Web 6721, no Livrão na Fox, não sei se tudo. Web 6721, Alfa Juliette para o 04. Alfa Juliette para o 04, 6721. O 3, nós. Nicolás, Web 6741. Salvador, Gol, no 697. No 697, acione identificação desse a 4000 pés, via Bonf, ajuste 1014. Via Bonf, testa, torna luz e desvios à direita de reclamação. Via Bonf, 4000. Pós desvios, pro de Bonf. Pós desvios, Bonf, 697. O Gol no 941 está autorizado até 2000 pés, sem restrições de altitude, 1014, está autorizado a final do ILS X-Ray. Após desvios, pro de Duna, reporte estabilizado. 2.000 pés, seguindo das restrições de velocidade. Está autorizado o ILS, X-Ray reportado estabilizado, 1014 ajuste no 941. 4076 sem restrições até 3.000 pés, 1014 ajuste. Para 3.000, 4076. Quero baixar travado, 3.296. Livre pouso na 10, o vento 140 graus, 12 nós, o TAN 3.296. Livre pouso na 10, TAN 3.296. 6741 da Web, decola os 48, controle agora em 1935, bom voo. 1935, bom dia. tarde, web 6741. 6741, boa tarde. Contato radar, sobe 340, saída Arbor. Sobe 340, na saída Arbor, ou 6741. Zona no localizador, tá 3566. Reduza para aproximação, segue tráfego da companhia 5 milhas e meia sua frente. Complete com a torre 186, bom pouso. 86, boa. Tarefa d'água. Via Paripe e pelo Interlagos, reporte através de Paripe. Salvador, bom dia. Boa tarde, está 3566 no ILS, baixar checada. 13566, número 2 para pouso, continua a aproximação, aguardando informação de pista livre. Só escuta. Salvador? Afirmo, confirmar as condições agora para o senhor, aguarde. Obrigado. Pituba, lhe ajuda? Pronto, direto pela Pituba, então, Pituba ingressa no litoral. T0 para puxa, senhora. Passagem 2230, autorizado, chama táxi. Chama. Forte no setor norte, leve sobre o campo e visual nos mínimos, ok? Ok, muito obrigado. Novo patrão. Controle, o M641 desvia à esquerda devido a formações. Aprove, quantas milhas? Aproximadamente 25 milhas. Que proa? Proa 250. 250. Ok, ciente. Prossegue na subida ao 340. Vou pedir pro senhor manter a razão de subida na máxima que puder nessas condições, ok? Ciente, vai manter proa 230, mantendo uma razão máxima, 641. Muito grato. Vai controlar o Leão no 697. Prossiga. Confirme as condições de Salvador. Confirme. As condições de Salvador. 1.500 com 5.000, chuva leve sobre o campo. Chuva forte no setor norte do aeródromo. Não deve interferir na aproximação da 10, pelo menos por enquanto. Controle, o centro de zona 44. Tem possibilidade de uma proa de TAP para evitar formações? Afirmo. Na proa de TAP, reautorizada ao 060, 3144. 060 na proa de TAP, centro de zona 44. Está curvando à esquerda para 020, azul 4076, cruzando 6.000 para 3.000. 4076 após desvios na proa de Duna, está autorizado até 2.000 pés. 1014 no ajuste, reporte estabilizado localizador. Para 2014, reportará localizador, 4076. R2, na curta final, alinhar e manter cabeceira no zero. Quando a passagem da R2 aqui mantém-se no 486. Passaredo, 2830 para o TAC, 3 horas e 20 na autonomia, 32 no POB, qualquer na Salvador. Passaredo 2830, táxi parte 1 no Índia e Alfa, ponte espera no 0 torre, 186, altímetro no 0 no 4. Índia Alfa, ponte espera no 286, no 0 no 4 a frente, 2830. 3216, da passagem Embraer da Passaredo, após ingresso Juliette, portão no 0. A passagem ao Embraer da Passaredo, após Juliette, no 032, no meio. Tarde, bom voo. 260-288, obrigado. Controle, gol 924, proa de Duna para evitar formações. Autorizado, Duna, o 924, descendo a 3.000 pés, 1014 no ajuste, sou indicado no momento. Duna, 31 pés, 2014, 259. Redução então até 210, 210 ou 924. 210 logo, 924. 3144 reautorizado até 4.000 pés, 1014 no ajuste. Redução indicada 2109. 2109 reduzindo para 4.000, está livre da redução em etapa e confirma? Está livre. Ótimo, está reduzindo, então eu vou confirmar o ajuste? 1014. 2109, graças, 3144. 4076. 941. 4076 está curvando a direita, proje Duna. Autorizada final do ILS X-Ray, reporte estabilizado localizador, 4076. Reportará localizador, 4076. Salvador, volume 600, cruze 200. Volume 600, boa tarde, a sua identificação, direção 050, vigilância, chegada à maré. 050, maré, vigilância. 4076, sua indicada no momento? Está com 230. Você tem condição de manter até Duna? Tem condições, sim. Mantenha até Duna, até interceptar o lock, grátis. Sui LS, voo 941. 941, torre, 18.6, bom povo. 18.6, grato ao povo. Daqui a pouco. Torre Salvador, muito boa tarde, voo 941, meia milha para o externo, baixar travado. Voo 941, boa tarde, confirme já visual com o campo. Firma, Matheus. Gente, gol no 941, autorizado pouso, pistão no zero, vento 150 graus, gol no zero, nós. Autorizado pouso, pistão no zero, 941. Sobe 200, saída Momo. Gente, 5486. Tenta as restrições na subida Momo, 5486. Gente, 5486. Alfa Tango, boa tarde, ajuste 10 no 4, mantém a linha do litoral, reporta a vertical do farol Itapuã. 1-0-9-4, chama no farol de Itapuã. Tango. Possível curva esquerda somente a 5 milhas antes de Duna. Ok, gente. Então eu fico aguardando a sua, o seu aqui pra gente poder abrir mais à esquerda. Senão o voo do azul vai acabar pousando do seu lado, ok? Tudo bem. Rodou no zero? Firma, Matheus. Após a passagem do tráfego, alinhar e manter cabeceira no zero, passarei do 2230. Após o ponto, ele mantém. 2230. O Charlie Alphatango, intenção é prosseguir direto para 5. Salvador, certo. Essa proa, dentro de 13 milhas, você tem informação. Ok, me informa dentro de 8 milhas, pode ser? Afirma. Muito grato. Motor igual 924, vai atingir 3.000. Mantém. Mantém, tem. Controle, boa tarde, gol 1754, informação, Quebec. Ah, o Charlie Alphatango. Positivo, sou autorizado pousar na cabeceira 35 e táxi até o pátio, pode ser? Pode ser, então, reporta ingressando no final da 35, Charlie Alphatango. Positivo, chamar ingressando no final da 35, Tango. Está na 030, reporte estabilizado, no 924. 030, reporte estabilizado, mantém 3.000, hein? Mantém 3.000, aguarde para prosseguir na descida. Gente. O gol no 697 vai ter que mudar de proa. 697, tem condição de manter a 220? Mando Duna, azul 4076. 4076, complete com a turma. No 86, bom pouso. Obrigado. Mandou o gol 600? O no 697 tem condição de manter a proa 215? Pode ser a 200. Autorizado, proa 200.